poesia é a distância mais curta entre duas pessoas, diz o poeta Lawrence Ferlinghetti, um dos autores mais importantes da geração beat. Procuramos, com este podcast, aproximar-nos das escolhas poéticas dos nossos convidados, esperando, desta forma, ficar mais perto deles e conhecê-los melhor. Acreditamos que o poema ensina a cair, como diz Luísa Neto Jorge, verso que usamos para dar título a este podcast sobre os poemas da vida dos nossos convidados. Um projeto da autoria de Raquel Marinho, que pode ouvir e subscrever em qualquer aplicação iOS, Android, no Mixcloud, Soundcloud ou Spotify. Desafiámo-lo então a cair connosco em opoemaensinacair.pt. Chama-se Ana Márcia de Carvalho Santos, mas conhecemo-la por Márcia. Nasceu em Lisboa em 1982 e começou a tocar guitarra aos 12 anos. Tirou de ouvido todas as canções do disco Tracy Chapman com o mesmo nome e tinha um especial fraquinho pela canção Fast Car, talvez por causa daqueles versos iniciais You got a fast car, I want a ticket to anywhere. Em português, tu tens um carro rápido, eu quero um bilhete para qualquer lado, mas já vamos perguntar. Estudou pintura na Faculdade de Belas Artes e estagiou em cinema documental. Foi, aliás, para estudar documentário que saiu do país para fazer Erasmus. Ao mesmo tempo que fazia a formação académica, frequentou o curso de canto na Escola de Jazz Hot Club. Cantou no grupo popular Real Combo Lisbonense e na banda Anna's Blame. Foi com esta banda que se apresentou pela primeira vez ao vivo, no Teatro Gil Vicente, em Cascais, num concerto onde esteve o tempo todo a cantar sentada, porque nessa altura era ainda muito tímida em relação à exposição. Em 2009, com 20 anos, estreou-se com um EP de 5 temas chamado Márcia, onde constava a canção A Pele Que Há Em Mim, que viria a gravar mais tarde com GP Simões. Depois deste, lançou 4 álbuns, Dá, Casulo, Quarto Crescente e Vai Vem, editado em 2018. Além de compor e escrever os seus temas, colabora com outros músicos portugueses. Já escreveu, por exemplo, para Ana Moura ou António Zambujo. No seu percurso encontramos também a colaboração com outros cantores, como Samuel Lúria ou Salvador Sobral, com quem gravou outros temas. Continua a gostar de discrição, mas já aprendeu a domar a timidez. Em entrevistas passadas, conta que é sempre autobiográfica nas canções, porque, e agora vou citá-la, a vida é o que existe e os discos, apesar de fazerem parte da minha pessoa, são um trabalho resultante da vida. Talvez por isso, diga também que não só já foi salva por canções dos outros, como se salva com as canções que faz, ao mesmo tempo que defende, e volto a citá-la, que a carreira não é o mais importante na música, a música é o mais importante na música. No último ano, lançou um livro chamado As Estradas São Para Ir, edição Planeta, onde recupera alguns excertos de canções, mas também partilha poemas e textos, mais uma vez, intimistas e reveladores de uma proximidade e verdade que insiste em manter com o público. Obrigada, Márcia, por aceitar o convite para participar no podcast O Poema Ensina a Cair. Obrigada por esta biografia. Com este livro temos uma nova faceta da Márcia que o seu público desconhecia, mas a Márcia, no entanto, sempre foi também esta mulher, porque escreve desde muito cedo, é verdade, é assim? Não era mulher, era uma criança a escrever. Sim. Sempre escrevi, mas nunca achei que ia publicar um livro mas sim, sempre escrevi, acho que para me entender, ou para entender as coisas, para entender o mundo, ou para desabafar. Uhum. Às vezes, quando não temos ninguém para conversar, é bom escrever. E hoje em dia acho que é um exercício ótimo para qualquer pessoa. Um exercício de autoconhecimento e de... Independentemente do objetivo, não é? E de limpeza, sim, não tem de ser uma coisa... Não temos de escrever para editar. Sim. Não é? Aliás... acho que primeiro que a gente escreva alguma coisa que seja editável tem de se passar alguns anos ou... Como é que foi este processo consigo? Isto decorre também da pandemia, não é? Da reclusão da pandemia livro. Deste livro Pois, aconteceu, eu tinha escrito alguns poemas numa altura em que fiquei sem poder cantar, porque tive um problema na voz e eu escrevia sempre poemas, ia escrevendo uns poemas E depois, muito ingenuamente, achei que nesse ano, que era 2017, que ia logo editar os poemas. Juntei-os todos e pensei, ah, isto dá uma ediçãozinha de poemas. Não estava preocupada, de facto, se as pessoas iam ler, se não iam, se ia ser uma boa edição. Eu queria era desabafar. Eu não estou nunca à espera de fazer a coisa perfeita. Estou à espera de ir melhorando, mas aquele momento merece ser assinalado, aquele momento que nós passamos. E então escrevi alguns poemas, a maior parte deles em Almeida, que é uma terra que eu gosto muito e é muito silenciosa. E depois tinha essa ideia de os publicar, mas não sabia como. E entretanto passou o problema da voz, eu fui operada, tive de operar. Fiz logo uma tour de homenagem ao Leonard Cohen com vários amigos da música. Eu era a única mulher. Não é por acaso que está a dizer isso e a sorrir. Sim. Alguém tem de fazer isso. Someone's gotta do the job. Exato. E adorei fazer isso. E foi logo um reinício, claro, que vibrei logo na música, não é? Voltei rapidamente à música. E deixei um bocado de parte essa ideia de editar os poemas, se bem que eu, quando deixo coisas de parte, é num pensamento lá atrás, mas eu sei que eu vou concretizá-lo, que isso depois é uma característica que eu gosto muito em mim, porque não seria óbvia. Mas depois eu vou concretizar isto um dia. E lancei o Vai e Vem, e os poemas ficaram ali guardados, e acabei por ter tempo para os depurar um bocadinho, porque essa coisa de querer cuspir logo cá para fora aquilo que se quer dizer, às vezes depois arrependemos-nos, não é? Então pensei, até é bom, porque eu faço isso com os discos, eu deixo-os maturar um bocadinho, quer dizer, as canções. E é bom também os poemas terem respirado um bocadinho, terem ganho algum tempo e depois alguma seleção, e não fazer um livro só de poemas. Porque há esta característica, não é? Tem em itálico certos de letras de canções, tem textos em Sim, prosa também, onde fala de si. Há isso esta. já foi uma vontade já posterior, porque primeiro nós pensámos, eu com a minha equipa e o meu manager, pensámos então num próximo disco talvez possamos incluir o livro dos poemas, porque na verdade eu queria era dá-los, eu queria era que eles fossem difundidos, lidos. Isso era o meu grande desejo, era ser lida, ser ouvida, não é? Desde sempre a música também nasceu assim, era a minha vontade de ser ouvida. E os poemas também, por isso eu não estava preocupada se uma editora ou a editar ou não. Pronto, eu lançava com o disco, ficava um objeto, era uma coisa diferente. Só que aconteceu a pandemia e eu parei de fazer esse disco novo, e ao mesmo tempo, ainda antes de fecharmos, tive um contacto de uma editora, da Andrea Rasga, da Planeta. Precisamente a convidar-me para fazer um livro de poesia com trecho de canções e com não sei o quê. Eu pensei, isto está aqui do céu. E eu pensei, isto é fabuloso, não é? Eu tinha uma ideia de fazer até com os desenhos, que era uma coisa nas belas artes, que eu às vezes juntava no meu curso de pintura, às vezes nós fazíamos desenhos e depois eu tinha de justificar tudo. Fazíamos um trabalho onde íamos dizer as referências literárias e fazíamos uma conclusão, e o que é que nós tiramos daqui, não é? Porque é que fizemos isto? E eu terminava muitas vezes com um poema que eu escrevia. Escrevia com um poema, olha, agora entendam se quiserem. Porque a poesia também acaba por ser um bocado assim. Há coisas que são dificilmente verbalizadas e a poesia ajuda muito nisso, porque não temos de dizer tudo. E quem tiver sensibilidade conecta com aquilo e vai entender. E eu terminava o trabalho, a minha memória do trabalho terminava assim, com um poema. Pronto, então agora é isto. E havia um trabalho de desenho, que era justificar todo o meu ano de desenho do quinto ano, que era um professor espetacular, Pedro Saraiva. E eu tive professores incríveis nas belas artes. E eu terminei com um poema que falava do horizonte, que era uma coisa que desaparecia. Eu perdi esse poema porque todos os trabalhos das belas artes ficaram num computador antigo que pifou. Mas dizia qualquer coisa deste género: eu quero ter o horizonte, quero não ir, que é para poder ter o horizonte, para poder sempre almejar chegar. E era um trabalho de desenho muito sobre a paisagem, sobre a contemplação da paisagem. E pronto, e creio então que fazia sentido incluir alguns desenhos num livro de poemas que fosse assim uma coisa muito pequenina, muito despretensiosa. Essa era uma coisa. Eu posso fazer isto, não é preciso ser uma escritora de anos e anos e anos de escrita para poder fazer um livro de poesia. Posso fazê-lo. E fiz assim. E fez, e está este resultado que tem, como eu dizia, poemas seus, certos de canções, desenhos seus e também textos em prosa que revelam aqui um lado também mais íntimo desta verdade e desta intimidade que a Márcia gosta de partilhar com o seu público, enquanto cantora, e que também partilha agora com este livro. O que é curioso porque ao mesmo tempo preserva, eu vi, como imagino, algumas entrevistas suas e li também, e gosta também de preservar a sua intimidade. Portanto, há aqui uma dualidade, não é? Por um lado, há esta exposição, eu digo isto porque o livro fala, ficamos a conhecer a sua relação com o seu pai, por exemplo, há mais Pois do que um. isso também joga muito aí no livro. Não é? Há mais do que um texto onde nos dá uma dimensão mais pessoal e mais familiar, mas também gosta de preservar o seu lado. Íntimo, não é? Familiar, sendo uma figura pública. Pois aqui eu não, não é como se eu não escolhesse. É como se eu passei muitos anos a escrever canções de uma maneira muito exigente para mim, que era uma maneira que eu conseguisse dizer as coisas, desabafar, mas só quem tivesse realmente conectado é que ia entender o que eu estava a dizer. E eu acho isso até, modéstia à parte, bastante valioso do ponto de vista de escrita. Mas, do ponto de vista de comunicação com o outro, talvez seja demasiado encriptado. E às vezes ocorre-me, bem, eu escrevi isto, mas afinal ninguém me entende. E aqui o que eu fiz no livro foi um exercício que eu acho que veio com os anos sei lá, de autoconhecimento ou de busca interna, que é um trabalho sempre constante, para sempre. Em que me permiti revelar um bocadinho mais para que as pessoas me entendessem, sem aquela dificuldade que nós às vezes impomos aos outros: não, se me quiseres entender, vais ter de passar determinadas fases. Eu não quero fazer isso com o meu público. Com os anos eu fui ganhando alguma confiança nesse público, porque eles levaram-me ao colo, foram-me apoiando e eu senti-os como amigos e não como alguém a que eu tivesse de provar alguma coisa. Por isso é um passo muito importante e determinante no meu trabalho, porque acaba por influenciar. É um dos maiores prazeres hoje em dia que eu tenho é cantar ao vivo, enquanto antes era um medo. Era um medo, porque eu sentia-me julgada, Como referíamos aqui, não é? Até cantou sentada, não é? Da eu primeira vez. não largava o banco, não largava o banco. Aquilo foi um terror. Tinha 18 anos. E nós não contabilizamos a carreira por aí, não é? Claro. Contabilizamos com os anos, por isso eu fiz 10 anos de carreira o ano passado, festejados no Coliseu. Mas se fosse fazer as contas aos anos de música ao vivo, tinha feito 20 anos de carreira, o que dá um ar de mim bastante já entradota. Não é entradota, é experiente, Márcia. Não é entradota, é experiente. Acho engraçado nós já conseguirmos dizer foi há 20 anos. Foi há 20 anos que entrei nas Belas Artes, mas foi de facto há 20 anos, por isso agora já posso escrever este livro e explicar isto. Já posso, porque primeiro estou num lugar muito mais seguro emocionalmente da minha vida. Isso é uma coisa que eu não tenho nenhuma vergonha de dizer, porque cada um tem a sua história, cada um tem a sua vida familiar, escolar, e eu tive a minha também, e acho que hoje em dia estou num sítio muito privilegiado, pelo qual tenho uma enorme gratidão, que é, sinto que tenho uma vida familiar muito estável, muito segura, mas fui eu que a criei. É muito curioso dizer isso agora, porque eu também li, ou ouvi, porque eu li, ouvi entrevistas suas, já não sei em que sítio, o que a Márcia dizia, eu acho que até tomei nota, Pôs uma cruz. dizia o maior dos sonhos, pôs uma cruz, o maior dos sonhos era encontrar um príncipe e ter uma família, e isso já tenho. Agora tudo o resto é bom. Achei muito interessante esta ideia de que quando era mais nova, o maior dos seus sonhos era encontrar um príncipe e ter uma família. Pois. Dizer isto desta maneira, era Engraçado, mesmo. também não me lembro de ter dito isso, mas era, de facto. Isso é provavelmente porque me perguntavam quando é que eu sonhei ser cantora. Eu não sonhava sequer ser cantora. Então eu vinha de uma família que não está minimamente ligada à música, em nada. Quer dizer, sei que uma bisavó tocava piano, mas quer dizer, praticamente não a conheci. Mas é engraçado, esta questão do meu pai, para já, o meu pai ter falecido também disputou muito esta questão das crónicas no livro, dos textos. Mas a verdade é que eu, quando, para ser honesta, que é um bocado o meu desígnio de vida, é ser honesta. Se eu for a falar com um amigo ou com uma amiga num café e explicar um poema ou explicar uma canção, eu vou contar uma série de coisas para trás. Eu sou muito faladora. E depois começo a explicar, não, é que aconteceu assim, e aconteceu andando, e depois eu não sei o quê, pensei assim, e depois acabei por fazer este poema. Exato, dá um enquadramento Vou todo. dar um enquadramento. Exato. E de facto, foi o que eu tentei fazer no livro, porque o leitor não está ao meu lado. E essa proximidade é muito genuína entre mim e o público. É uma proximidade mesmo verdadeira. Assim, Portanto, é tenho uma uma coisa de relação. partilha, não é? É Tenho uma mesmo. relação muito franca com. Porque assim, bem, assim posso explicar de onde é que surgiu isto. E se a pessoa for atenta, consegue ver que o livro está dividido, entre poemas de amor, a zona do amor, o que é o amor, a zona da escrita, ou a zona do meu pai, porque é que o meu pai foi tão importante, ou é tão importante ainda hoje, não é? Mesmo depois de falecer. E os desenhos e essas paisagens e tudo, que são o meu escape, mas escapar do quê? Oh, se lerem o livro todo, conseguem perceber. Cá está, fica o desafio, fica o desafio. Márcia, este livro, As Estradas São Para Ir, foi um dos pretextos que me levou a convidá-la para o podcast, mas também devo dizer-lhe o facto de seguir atentamente e de uma forma muito bonita o projeto do Poema Ensina a Cair no Instagram, porque a Márcia segue atentamente e de uma forma e é muito presente lá e eu também pensei que está desperta, não é, para esta forma de escrita que é a poesia. E quando a convidei, a Márcia disse-me que sim, gosta de ler poesia, gosta de escrever, mas não é uma leitora de poesia Não sou. assídua, regular, assim, compulsiva, como há pessoas que leem poesia todos os dias e têm Como a essa Raquel. necessidade. Bom, e portanto fez aqui uma escolha que me parece bastante interessante porque mistura poetas clássicos e também letras de canções, o que é muito curioso, não é a primeira pessoa a fazê-lo, porque muitas pessoas já me trouxeram poemas de canções, letras de canções como sendo poemas, eu achei isso mesmo giro. E a Márcia também. E começa precisamente com um clássico. Eu queria passar agora aos poemas, então, do Zeca Afonso, A Morte Saiu à Rua. Quer ler a Márcia ou leio eu? Eu só leio isso a cantar. Então vamos lá, vamos lá. Olá, eu sou Daniel Oliveira e pode ouvir o meu podcast associado ao poema Ensina a Cair em perguntarnãoofende.pt. Mas sabe, aqui só fazer uma introdução em relação. Eu dei-lhe uma lista com uma certa ordem, com uma ordem quase cronológica da forma como os poemas entraram, como estes poemas, estes textos entraram na minha vida. E o Zeca Afonso veio pela mão do meu pai. Porque o meu pai era pintor. Ele era pintor, nas horas vagas, quer dizer, era. E A Morte Saiu à Rua, eu chorava ao ouvir esta música porque eu achava que estavam a falar do meu pai. Não estava. E eu sempre tive muito medo, acho que explico ali no livro, como ele era mais velho, ele tinha mais 20 anos que a minha mãe, era mais velho que os outros pais. Eu achava que ele ia morrer antes que os outros pais. E então eu, em miúdo, ouvia isto e achava que estavam a falar dele. E chorava. Mas isso E não me. ouvia isso em casa, então. Era a música que Ouvíamos se em ouvia em casa, casa. Ok. ouvíamos muito em casa e ouvíamos numa espécie de tertúlias, ou que era, que eu não sei o que é que era aquilo, que era com os amigos do meu pai, num tasco, algures, com vários amigos. Havia um que tinha uma guitarra e depois rodava um livro com micas e letras do Zeca Afonso. E eu ia lendo aquilo e. Por isso, foi a minha primeira grande aproximação, nesse sentido, ao Zeca Afonso, e eu associo muito ao meu pai. E depois aqui, Pronto, eu só disse isto, pronto. Não, já falamos sobre este poema, que de resto é uma homenagem ao José Dias Coelho, que foi assassinado pela PIDE, não é? Foi por causa disso que esta canção foi escrita, e é uma canção muito bonita. Então, vai cantar, não vai dizer? Isto é um privilégio, vamos lá. Se Raquel quiser dizer, pode não, dizer. Não. Eu não posso dizer. Márcio, eu não tenho todos os dias um interlocutor cantor à minha frente, uma interlocutora, vamos sair lá. Sair mal, depois temos de cortar. Exato. A morte saiu à rua num dia assim, naquele lugar sem nome para qualquer fim. Uma gota rubra sobre a calçada cai, e um rio de sangue de um peito aberto sai. O vento que dá nas canas do canavial e a foice de uma ceifeira de Portugal. O som da bicorna como um clarim do céu vão dizendo em toda a parte o pintor morreu. Teu sangue, pintor, reclama outra morte igual. Só olho por olho e dente por dente vão. A lei assassina a morte que te matou. Teu corpo pertence à terra que te abraçou. Aqui te afirmamos, dente por dente assim, que um dia rirá melhor quem rirá por fim. Na curva da estrada há covas feitas no chão, e em todas florirão rosas de uma nação. Obrigada, que bonito, Márcia, que bonito. É uma música muito emocionante. E tem o poder da vingança. É uma energia, a energia de vamos te vingar ainda, pintor, vamos te vingar. E eu sentia isso em criança. Eu chorava muito ao ouvir música, mas... Emocionava-se. Sim, acho que era, também há uma energia na música, na poesia, com que nós conectamos, ou com a pintura, não sei, que é um espanto. Uhum. Porque nos fala e nos dá lugar para aquilo que sentimos. Sim, claro. Às vezes é uma coisa também de identificação, não sim, é? Sim, conseguimos nomear qualquer coisa. Uhum. Encontramos ali qualquer coisa. Sim. E encontramos-nos também, exato, não é? Nessa coisa. Portanto, então a escolha deste poema tem a ver com isso, não é? Com essa sua... fase mais prematura, enquanto tu era miúda, tinha um pai pintor e ouvia esta canção. E alentejano, e ouvia esta canção e ficava... Muito amante da liberdade. O seu pai é uma figura importante, já percebemos, aliás, basta ler o seu livro, e como disse há pouco, continua a inspirá-la, e foi também a pessoa que lhe comprou a primeira guitarra, não foi? Sim, mas ele também era quem me comprava tudo. Exato. Eu não trabalhava ainda, tinha 13 anos ou... Tinha 13 anos quando comprámos a minha primeira guitarra, e como tínhamos muito pouco dinheiro, foi a prestações, 3 contos por mês, a uma rapariga lá do bairro que se queria desfazer da guitarra. Uma guitarra, portanto, em segunda mão. Era uma em segunda mão. E lá consegui eu aprender a tocar. Roubava a guitarra do meu irmão, porque ele, de facto, ele tinha uma guitarra. O meu irmão sempre tocou muito bem, mas não faz nada do ponto de vista profissional na música. Mas é um gajo com um autodidata, com um bom ouvido. E eu dizia que foi o seu pai, porque, quer dizer, podia ter sido a sua mãe. E foi o seu pai que teve essa iniciativa de comprar a prestações, não é? Sim. Pensar, mas é engraçado termos essa nota, porque nós já aqui falámos, já referi que eu era a única mulher no Coen e etc. E há uma tendência para nós acharmos que é coisa de mulheres, a sensibilidade. E eu tive um crescimento ao contrário disso. A minha mãe era mais pragmática, muito feminina também, assim, muito, mas era muito feminista. E o meu pai é que me fez essa ligação à poesia. E dizia-me uma coisa, isto também para justificar eu não ser uma leitora assídua de poesia, porque eu seguia muito os ensinamentos do meu pai à letra, e ele dizia-me: não leias poesia, não faças como eu. Se lês, não escreves. E isto é a tal identificação, não é? Da catarse. Nós, se lermos muito, não sentimos a necessidade de escrever as nossas próprias palavras. Bem, há quem diga que para escrever poesia é preciso É ler ler muita muita poesia. É poesia, preciso sim. primeiro ler muita poesia. Ou seja, Também existe mas eu isso. compreendo que diga isso. Existe isso, claro. E o meu pai também sabia isso. E isso também, como a música, não é? Também uma pessoa vai fazer, também tem de conhecer muita coisa. E é por isso é que se começa pela imitação e depois encontra-se a própria voz. Mas isto era para justificar que o meu pai, apesar de ele dizia isto, mas a verdade é que ele dialogava muitas vezes por poema. Ele dizia assim umas frases e citava poemas. Ah, Quando eu é? lhe disse No meio da estava conversa no meio citava da um poema? conversa, quando eu lhe disse estava grávida a primeira vez, que não sabia como é que lhe havia de dizer, ela foi ter com ele e disse-lhe, ele citou um poema, só que eu não me consigo lembrar qual era o poema. Mas a resposta dele foi citar um poema, Uau! para Isso é um dizer privilégio. que era tudo, era uma coisa muito natural, era a natureza. Isso é um privilégio. Então, Márcia, do Zeca Afonso, passamos aqui para a senhora Dona Amália Ah, essa eu não Rodrigues. vou cantar. escolheu uma canção que a lavava no rio, lavava, letra da Amália Rodrigues. Eu se calhar então vou ler e depois já lhe pergunto porque é que fez esta escolha. Pode ser? Claro. Deixe-me só ver se estamos na ordem. Estamos. Lavava no rio, lavava, gelava-me o frio, gelava quando ia ao rio lavar. Passava fome, passava, chorava, também chorava ao ver a minha mãe chorar. Cantava, também cantava. Sonhava, também sonhava. E na minha fantasia, tais coisas fantasiava que esquecia que chorava, que esquecia que sofria. Já não vou ao rio lavar, mas continuo a chorar. Já não sonho o que sonhava. Já não lavo no rio, porque me gela este frio mais do que então gelava. Ai, minha mãe, que saudades desse bem, do mal que eu não conhecia. Dessa fome que eu passava, do frio que nos gelava e da minha fantasia. Já não temos fome, mãe, mas já não temos também o desejo de a não ter. Já não sabemos sonhar, já andamos a enganar o desejo de morrer. Então, Márcia, porquê Que beleza, não é? esta canção? Talvez. Primeiro, porque é uma canção, é um texto incrível e é de uma fadista autora. Não tá? E aqui a minha seleção mostra aí algumas mulheres, porque eu acho que faz falta ouvi-las, faz falta ouvir. A voz das mulheres, não só como intérpretes, mas como escritoras. Mas este poema sempre me disse muito da minha relação com a minha mãe, porque não sei como é que os outros leitores o leem, não é? Mas este, aquele verso, já não temos fome, mãe, mas já não temos também a vontade de eu não ter. Acho que ela às vezes canta ao vivo a vontade. A vontade de eu não ter. Como se a pessoa só pudesse, através da negação, não é? Só para colmatar, uma coisa é que fosse lutar, só para colmatar a fome é que vai procurar o sustento, nutrir-se, só se for para colmatar a fome. Mas acho isto muito bonito, porque o lugar da infância, que nós achamos erradamente aos 20 e tal anos que a infância, as nossas memórias da infância vão desaparecer e deixam de ser importantes. Aos 18, aos 20, achamos que pronto, isso depois já. Não é? E ao contrário, quanto mais crescemos, mais importante a infância se torna, as nossas memórias. E E em que aqui. medida é que esta letra a faz então recordar-se da sua mãe ou da sua relação com a sua mãe na infância? Aqui o que eu sinto é que é a relação dela com a própria infância, que era pobre. Há um vídeo belíssimo no YouTube dela a cantar no Japão. Em que ela está com os brincos e depois canta e depois assim, eu de antes não tinha estes brincos, eles também não são verdadeiros. E depois toda a gente se ri, esse sentido de humor de uma pessoa que carrega esta herança do fado e de. Que é um contrassenso, não é, em Portugal, porque nós achamos que a tristeza não pode ser revelada, mas ao mesmo tempo é o nosso canto de que carregamos, não é? Em estandarte. Sim, claro, claro. É a nossa bandeira. É a nossa bandeira. E acho isso muito incongruente como as pessoas são. Mas faz-me esse sentido, essa relação com a mãe, que ela lamenta-se com a mãe. Eu sempre imaginei eu e minha mãe, olha, já não temos fome, mas também já não temos a vontade de não ter. O que aconteceu à vontade? Né? Parece que a vontade só pode aparecer como resposta a uma necessidade. Como resposta, pois, a uma falta. Uhum. Yeah. Acho curioso esse escape de ter uma falta para sentir a vontade da ação. De fazer qualquer coisa. Sim, é um bocado complicado, se calhar, o que eu estou a dizer. Não, não é, não acho. Acho que se percebe, acho que se percebe. Ouvia fado em casa também? Ouvíamos. Não, os meus pais não ouviam muita música, nós ouvíamos aquilo que eles ouviam. Uhum. Mas ouvíamos muita rádio, de manhã era uma coisa, acordávamos com a rádio, acordávamos assim. Informados, pronto. Por isso íamos ouvindo música, mas era uma coisa muito passiva. Quando passei eu a escolher, eram as cassetes que haviam lá e depois podia ir roubar lá ao quarto do meu irmão. E lembro-me, para mim, foi muito importante. A Tracy Chapman foi muito importante, o Prince foi muito importante. A Tracy Chapman e aquela canção que eu referi na sua apresentação aqui neste texto. Há esses dois versos: You Got a Fast Car, I Want a Ticket to Anywhere. A Márcia tem esta coisa de ir, não é? Tenho imenso isso. Tenho. Então. Ainda por cima, no caso dessa canção, ela não acaba bem. A história não acaba bem. Mas ela vai e acaba por não resolver nada. Porque acontece-lhe exatamente o mesmo. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Parece que é melhor, mas eu acho que identifiquei muito durante a vida com essa necessidade de fuga também. Queria ser eu. Foi por isso que fez Erasmus aqui em Espanha, foi por isso que foi para a França. Eu fiz Erasmus em França em e depois França. Fiz o Da Vinci. O Da Vinci que são programas ótimos para nos dar essa possibilidade de conhecimento das outras culturas, de outros sítios, e ainda bem que das melhores coisas que aconteceu, né, nos últimos anos. Deu uma possibilidade, porque na altura nós não tínhamos muito dinheiro. E então isso era uma maneira de ir. Mesmo assim tive de trabalhar meses num bar, 8 horas, ao mesmo tempo que fazia a faculdade. Juntar dinheiro para conseguir ir. Pronto, também. São maneiras de conseguir o que queremos. Mas essas idas para o estrangeiro, para estudar, prendem-se com esta vontade de ir, de que a Tracy Chapman fala? Sim, era um ir que ela queria fugir. Sim. Não interessa para onde quer ir, mas depois há consequências, não é? Mas ela queria fugir. Mas eu acho que ela é muito dada à psicologia. Eu creio que ela tirou a profissão, não, a especialização dela é psicologia, por isso. Ela fala também ali nesse disco, que eu sei de cor, porque sei as canções todas. Ela fala também de violência doméstica, de incapacidade de lidar com isso, porque isso é outra coisa que nós achamos, que é quando acontece alguma coisa na humanidade, não tem nada a ver connosco, mas tem. A humanidade somos todos nós, por isso é como estarem a magoar um irmão. E estarmos atentos a isso, acho que isso é que é chamar-se simpatia, não é? Isso é que chama verdadeiramente empatia. Porque sofremos todos quando há uma ferida na humanidade, não é lá na Síria. Então, quando a Márcia tirou este disco do ouvido e era miúda, adolescente, houve uma empatia não só com a musicalidade da Tracy Chapman, mas também com a mensagem, é isso? Com as letras? Sim, mas isso tudo que eu ouvia, eu ficava siderada nas letras. Até houve outro disco que eu roubei do meu irmão, que era de Madre Deus. Ai, eu ouvi tanto Madre Deus. Ainda por cima, nessa fase, com 13 anos, morreu a minha tia-avó, que eu cito no... que eu escrevo sobre ela ali no livro. E ela era a minha melhor amiga, para mim. E então ouvi noites seguidas, ouvi Madre Deus, porque foi a maneira de eu... Espiar. De mandar fora toda aquela... faltou-me muito a minha tia, faltou-me, era a minha tia-avó, era como uma avó, não era? E ela salvava-me. Quando eu tinha medo de noite, ela ia, vinha ter connosco. Era tinha medo de noite de quê? Tinha medo que a casa fosse abaixo, sei lá do que eu tinha medo. As crianças têm o seu mundo, não é? E às vezes depois nós crescemos e olhamos para trás e pois, faz sentido que tivesses medo. Os meus pais não se davam muito bem, eles não se entendiam. Isso custou-me. E ainda hoje eu acho que a minha necessidade de comunicar com o menor equívoco possível é uma espécie de obsessão, porque eu sei que eles não conseguiram fazê-lo. Sim, e por isso foi, acho que foi o que mais me marcou. E eu dormia mal por causa disso e tinha medo. Acordavam a discutir, acordávamos todos em pânico, porque uma criança com 3 anos imagina tudo, sei lá. E era esta sua tia-avó que ia lá... Salvava-me. Eu ligava-lhe e ela lá vinha. Depois ralhava com os meus pais e depois voltava para casa. E eu às vezes eu gostava de ir lá dormir à casa dela, tinha essas memórias. E pronto, e aquilo que aconteceu foi que eu refugiei-me sempre muito na música para conseguir superar ou viver as minhas emoções, não é? Como se eu não tivesse espaço para... Então, o que é que queria ouvir uma criança? Naquela altura ninguém ouvia as crianças, hoje em dia nós ouvimos muito mais. E naquela altura eu acho que a música entrou e eu consegui, através da música, chorar, desabafar, ficar contente, dançar. Também dançava muito, hein? No seu quarto, assim, a ouvir dançava música. Na sala, ouvia Prince e dançava o disco todo e fazia uns moves e tal. Olha, se fosse hoje em dia, já estava no TikTok. Ah, pois é, como é óbvio, claro. Como é óbvio. Naquela altura, felizmente, ainda não havia essas coisas. Mas as crianças viviam muito mais sozinhas nessa altura, não era, Raquel? Talvez, sim. Eu lembro que ficava sozinha em casa com 9 anos, 8 anos. E hoje não deixa a sua filha? Alguma vez a minha filha, nem pensar. Deixá-la sozinha, não. Porque ela pode ter medo, sei lá, só o vislumbre para mim da minha filha ter medo já é suficientemente má experiência, não tem de acontecer nada. Mas os meus pais tiveram o azar, ou eu tive o azar, ou todos nós tivemos o azar de uma vez me deixarem sozinha em casa e irem à praça, num sábado. E não é que tentaram assaltar a casa quando eu estava lá dentro, deviam estar à espera, nessa altura era muito moda fazer isso, ficarem à espera. Que as pessoas saíssem. Que os donos de casa saíssem e saíram, de facto. Quem ia pensar que iam deixar a miúda sozinha em casa? Claro. E então tentaram arrombar a fechadura e a minha reação foi chamar o meu pai como se ele estivesse em casa. E eu sempre achei que foi isso que salvou a casa de ser assaltada e eu de ser, sei lá, esmurrada ou enfiada para dentro de um armário. Violentada, de certa violentada, forma. Sim, agredida. Mas hoje, à distância destes anos todos, eu consigo imaginar-me no lugar do ladrão e ver fogo, deixar uma amiga sozinha em casa, pá, não vamos fazer isto, e foram-se embora porque eles viram-nos a sair, não é? Eles deviam andar a espiar a casa há imenso tempo, percebe? Mas isso é que é a presença de espírito. A Márcia, que idade tinha? Tinha 9 ou 8 anos. 9 anos, pôs-se a chamar o seu não, pai? Não, tinha menos. Menos de 8? Tinha, porque eu lembro-me da altura da fechadura. Que era muito acima de mim. Então está a ver, isso é que é presença de espírito. Para fingir que o seu pai está em casa e pôr-se a chamá-lo, em vez de, sei lá, fazer outra, ficar cheia de medo e fazer outra, petrificar ou bloquear, ou esconder-me, ou esconder-se. Não, eu tinha de arranjar maneira que de os ludibriar, que, não sei como é que tivesse rasgo de, mas ainda bem que o fiz, porque se tivessem entrado, sei lá, era assustador. Não é assustador a ideia? Eu sei que sonhei durante meses com... Claro. Com ladrões. Ladrões, claro. Tinha, mas não sei se foi depois disso. E depois os meus pais, quando vieram da praça, depois eu contar a história, ninguém vai acreditar em mim. Mas a fechadura já estava meia coisa, sim. Por isso acreditaram. E foi aí que trocaram a fechadura, porque antes era só uma. Passaram a trocar para aquelas mais. E eu penso, mas será que eles não se aperceberam de que isso era uma total inconsciência? Ir à praça, deixar a miúda em casa? Ou outras coisas, não é? Outras coisas que os pais faziam. E será que eles não se apercebiam? Coitados, se calhar não. Não tinham noção. Se calhar não. Não, não, não, não. Márcia, saltamos da Amália para um clássico. Ai, é sempre tão bonito bom, é sempre bom os clássicos, não é? Eu gosto sempre quando as pessoas trazem assim, os poemas importantes da poesia portuguesa. Luís de Camões e o poema 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel. Quer ler? Serrana Bela. Isto, eu vou ler. Eu vou ler. E já falamos sobre ele, então. Está bem. 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, Serrana Bela. Mas não servia ao pai, servia a ela. E a ela só por prémio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava, contentando-se com vê-la. Porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel lhe dava Lia. Vendo o triste pastor que com enganos lhe fora assim negada à sua pastora, como se a não tivera merecida. Começa de servir outros 7 anos, dizendo, mais servira se não fora para tão longo amor, tão curta a vida. É tão bonito. É muito bonito, é. Porquê que escolheu este especificamente do Camões? Escolhi-o porque foi dos primeiros poemas que nós estudamos na escola, como Os Lusíadas e etc. E a Ilha dos Amores e tudo, que são tão difíceis de entrar. É tão difícil. Porquê que não explicam? Porquê que a malta não explica? É que é verdade, percebe aquilo que estava a dizer do livro. Uhum. De querer que a conexão seja direta. A conexão pode ser muito mais facilitada. Uhum. Isso é uma coisa muito arrogante, no meu ponto de vista. As pessoas que querem manter, e eu lidei muito com isso nas Belas Artes e noutros meios. Há pessoas que querem... há grupos de pessoas que querem, ou ter certas energias de manter o conhecimento do seu lado quase inacessível. Uhum. Hermético, e, não é? E eu acho que isso não faz nada de bem pelo mundo, nem pelas pessoas, não, honestamente. Por isso, com toda a franqueza, lhe digo que acho que a Raquel faz um trabalho excelente nesse sentido, porque faz aquilo que eu gostaria de ter feito, que era um catálogo de poesia, porque eu já li muitos poemas que gostava, mas nunca os guardei. Se eu me tivesse lembrado e os fotografasse, talvez fosse mais fácil aceder a eles, porque estão mais acessíveis, uhum, não é? Uhum. E às vezes nós, sem querer, vemos esse... É por isso que eu sigo muito a página, porque acho muito fácil. Uhum. Mas não se deve facilitar. Porque quem é que diz que não se deve facilitar? São detentores de quê? De que autoridade? Sim. E eu acho que fazemos muito bem pelo mundo. Se cada pessoa se conhecesse um bocadinho melhor, o mundo era muito melhor. E a poesia faz muito por isso. A pintura faz muito por isso. A música faz muito por isso. E não é só conhecer como é que funcionam os neurónios ou como é que funciona o aparelho digestivo. E acho interessante ver alguns poetas ou escritores que são também médicos, não é? Agora esta notícia não é da João Luís Barreto Guimarães, que vai dar aulas de poesia, que vai dar mestrado da Faculdade de Medicina. Acho isso delicioso. Porquê que não há de haver essa interdisciplinaridade? Sim. Sabe que eu entrevistei aqui para o podcast do professor Alexandre Quintanilha, que é da área, que é da área das ciências, e ele defende precisamente esta ideia de... Aliás, ele acha que as pessoas até devem interromper um curso de uma área para ir fazer outra área totalmente diferente, porque defende a interdisciplinaridade de conhecimento, cruzar as áreas. Estou totalmente de acordo, porque acho que as coisas não podem ser tão... não podem ser tão dispares, não podem ser tão, não pode ser nas antípodas da medicina haver a poesia, não é? Uhum. No meio está o homem, a mulher também. E por isso tudo isso passa por ali. Nós somos feitos de tudo, não somos só, e o mundo é feito de tudo, não é só terra, não é só mar, é de tudo. E por isso acho que tudo aquilo que puder dialogar, ou onde eu puder ajudar e ser útil nesse diálogo, eu serei. Essa é a minha demanda. Uhum. Essa é a minha demanda cada vez mais clara, não é? Porque aqui há uns anos, se calhar não era, quando eu comecei a escrever as primeiras canções ou os meus primeiros poemas eram muito mais... Nenhum deles entrou ali. Eram muito mais fechados e muito mais encriptados e mais fechados e um bocado mais densos. Não é essa a mensagem que eu quero passar. Não vale a pena estar aqui a chafurdar nisto. Há um deles que diz: não tenho interesse nenhum em falar desse fio. Fala muito ao de leve desse fio que me curvava. Não preciso falar disso. Então, é isso exatamente. Para a frente, a Márcia também tem esta ideia, não é? Sim, gosto de dizer. Portanto, as estradas são para ir, há esta ideia do caminho, de ir independentemente do que... Não quer dizer que não queiramos saber do nosso passado, até se calhar pelo contrário, mas esta ideia de ir para a frente, de fazer, sim, continuar a andar, não é? Mas não é uma fuga. Uhum. Porque o ir para a frente pode ser para dentro também, pode ser um ir para dentro de nós. Temos um mundo e sabemos muito mais coisas do que achamos que sabemos, e isso é muito interessante. Nós somos mundos e acho que é importante comunicá-los e ir para a frente. Acho que não há outro caminho. Não vale a pena estar aqui. Há coisas que nos entravam, não é? Um desgosto de amor, uma decisão na vida que correu mal, Olha, eu lembro-me de uma decisão que eu tomei com 18 anos, com a minha vontade, 18 ou 19, com a minha vontade de sair de casa, de fugir, não é? Não era fugir do meu pai, eu vivia só com o meu pai, porque a minha mãe já tinha fugido ela própria. Mas eu não tinha vontade de fugir do meu pai, mas tinha vontade de fugir de uma certa densidade que havia no ar, de uma certa senzitude, e fugi, quer dizer, isso foi uma fuga e foi um passo errado. Mas, felizmente, a determinada altura, consegui ter a coragem de dar um passo atrás, que é outra coisa que às vezes. Ou seja, a vida não é sempre para a frente, mas nós nunca passamos pela mesma porta, não é? Dar um passo atrás não era literal atrás, Ao não era mesmo sítio exato e exatamente na mesma circunstância onde estrada, estava não. antes. Eu voltar, ok, mas. Assumir que estamos errados e que os erros fazem parte da vida para aprendermos, isso então é essencial para a nossa aprendizagem ser cada vez melhor, para nos perdoarmos, para aceitarmos as coisas como erros, não é? E não como o António Coimbra de Matos é que diz isso, que nós temos muita culpa, não é? E ele diz: eu prefiro ver as coisas como erros, porque os erros corrigem-se. A culpa pode ser mais pesada, não A é? Pode culpa ser, e pode ser corrói. mais sim, corrosiva e não só, e pode ser depois impedir-nos de fazer algumas coisas, não é? E As pessoas com impede. culpa podem depois não ter capacidade de fazer o que é preciso fazer, não é? A culpa E pode ser mais impede-nos. incapacitante, sim. Temos de passar à frente disso. Mas curar as feridas, não é fugir. Não é fugir. Este poema do Camões tem esta particularidade de falar de um amor. Que é um amor tão resistente que termina com esta ideia a servir a mais 7 anos para esperar pela mulher certa, não fosse para tão longo amor, tão curta a vida. Prende-se com esta ideia também o facto de o ter escolhido ou não, estes amores assim que podem durar além de esperar e O esperar? amor mesmo verdadeiro, não é? Já esta história é lindíssima. É pena, e lá estávamos a dizer: porque é que não traduzem isto aos miúdos? Porque somos miúdos quando aprendemos isto e lhes explicam. Porque é que não explicam? Porque é que não explicam? Eu achava lindo terem-me explicado que isto eram duas irmãs e que o pai e o que é que aconteceu, que deram, que o pai não queria, e Não então pôs o queria véu em cima da Lia, que era da Lia. gêmea. Pois é, essa questão também de serem gêmeos, não é? De serem gêmeas. E eu acho que o amor é tão grande como a história da Penélope e do E do Ulisses, Ulisses. de Da Penélope, Odisseia, sim. o pai queria que ela fosse, ele vai-se embora e o pai quer que Nunca ela mais case vem, com nunca outro, e mais ela: então está bem, vai, então quando eu vem. acabo de ser isto, quando eu acabar, depois eu escolho um pretendente. E depois o pai, à noite, ela desfazia tudo Desfazia porque tudo, sim. acreditava aquela lealdade. Não é a outra pessoa, é a lealdade ao amor que sente. É Sim. isso é que é bonito. Não, não desiste deste amor. E ele mais 7 anos, servia mais 7 anos se fosse preciso. Se a vida não fosse tão curta, ainda servia mais. Mas, E porque foi por aquele isso, ou amor. seja, que a Márcia fez estas coisas, porque acha bonita essa ideia, esse tipo Acho de todo o amor poema assim. bonito, sim. Acho toda a maneira como acaba, sim, Então, talvez. mas disse-me que na escola não lhe explicaram bem este poema e Não se outros que deu, explica, não explicam nada. acha que não explicam. Bem, haverá professores que explicam, Há vamos pessoas que acreditar que sim, explicam, é haverá professores verdade. que sim. E aos professores devemos, eu acho que tive ótimos professores, também tive os maus, mas os ótimos professores que tive, devo o interesse a algumas áreas, isso é muito importante. E é importante ter bons professores que saibam dar o gosto da leitura. Da E leitura. por onde é que se pega? Eu acho que se pega pela identificação. E também se pega pela história que conta, porque nós gostamos muito, como diz a Matilde Campilho, que uma vez ouvia dizer isto, gostamos muito de histórias. E é verdade, vamos contar a história, porque aqui isto é muito codificado. E depois há a questão das sílabas métricas, não é? Sim, Porque é que claro, nós vamos claro. avaliar as sílabas Sim, métricas? nós na escola aprendemos a dividir o poema nas orações e nas E coisas, pá, e sim. dividir o poema para mim é um crime. Lá está, estamos a esquartejar o poema. Pelo menos deixem-nos sentir primeiro. Porque isso tem de ser natural. Apelem à sensação, à emoção. Porque isso tem de ser natural. Isso está em cada um de nós. E depois lá vamos à explicação ao formal. Então, e quando é que a Márcia começou a sentir, para percebermos da sua relação com a poesia, sentir então os poemas? Se não foi na escola, porque não lhe explicaram isto Ah, não bem, foi na ainda foi na escola. escola. Foi. Só que. Eu ia perguntar se tinha sido em casa, com os livros que tem em Não. casa, se foi na escola. Como é que Porque eu acho começa a que. sua relação com a poesia? Não, porque eu acho que o meu pai foi um bocado ditatorial Ah, foi. ele não tinha. Nós tínhamos só Fernando Pessoa em casa, muito Alberto Queiro, muito, tínhamos algumas coisas, mas não era de facto um hábito, eles não me passaram esse hábito de, nem de leitura, nem de frequência de teatro, de espetáculo, de música, nada disso. A música eu fui buscar ao quarto do meu irmão, que estava lá, e a poesia, o meu pai trouxe-a, mas em viva voz. Uhum. Ele citava Alexandre O'Neill, então, e citava alguns poemas, dizia-me, e em pequenina dizia, come chocolates, pequena, come chocolate. Levávamos, íamos buscar à escola e levávamos todos os dias ali, parávamos ali na João 21 para comprar um chocolate, todos os dias. Às vezes quando o meu marido diz à minha filha, aos meus filhos, para não comer chocolates, o meu pai dava-me todos os dias, por favor, isto não é um problema. Mas ele dizia, comes chocolates, pequena, comes chocolates. E depois só mais tarde é que eu juntei os pontos e percebi que não aquilo vinha de... Não há mais metafísica no mundo, não é? Exato. Sim. Não, só depois, mais tarde, é que eu fui juntar. Ah, isto, ele tirou isto, isto também. Ele falava muito assim. Isto era uma maneira dele... Ele citava coisas. Então a poesia assim. Entrou na sua vida assim de uma forma muito direta, não é? Ou seja, nem sequer foi pelos livros, foi pelo pai, foi por uma pessoa que a estava a criar e que a amava, não é? E, portanto, é uma maneira Exatamente. Muito interessante de se relacionar, não é? Sim. E curiosamente, o meu pai lia tudo o que eu escrevia, do que eu lhe dava a ler. Do que eu lhe dava a ler, porque eu não, nunca dei-lhe diários a ler, por exemplo, que escrevia eu, escrevia diários. E os poemas, não, já estava escolhido, já estava depurado o poema ou a canção e eu dava-lhe a ler. Eu mostrava-lhe o disco, mas dava-lhe as letras. Uhum. E ele ouvia tudo, lia tudo. E o último disco, o Vai e Vem, eu estava a gravá-lo quando ele foi internado. E ele ficou meses no hospital. Entrava-se aí. E eu mostrei-lhe das primeiras gravações, ele... Nos cuidados intensivos. Ele ainda internado nos cuidados intensivos. Só podia entrar uma de nós, ou eu ou a minha irmã. E nós entrávamos à vez. E eu vinha sempre... Perante o meu pai, eu vinha sempre com alegria. Porque eu era a alegria para ele. Uhum. Por isso eu vinha sempre com alegria. Olha pai, olha o que eu gravei. E punha-o a ouvir no telemóvel. Fazia assim, que não podia falar. Fazia o gesto. E eu traduzia este gesto. Os ouvintes não vão conseguir perceber o gesto. Mas este gesto significava bestial, que era o que ele dizia sempre, bestial. Está a juntar o polegar com o indicador e a levantar os outros três dedos. Ele fazia assim, e fazia assim com os olhos, porque ele estava com a máscara. Uhum. E dizia bestial, bestial. E depois quando conseguiu já falar, porque ele estava entubado, e isto foi antes do Covid, mas esquecer, era o mesmo género, não se percebeu nunca o que é que ele teve. Uhum. Por isso, sabe-se lá. Mas ele também já era velhinho. Tinha 87 anos e ele disse bestial daquela maneira dele. E depois, quando voltou para casa, houve uma vez que ele voltou para casa muito vivaço e quis dizer tudo. E disse: ouvi o teu disco com muita atenção, estás a escrever cada vez melhor. Mas o meu pai falava assim, ele não falava normalmente, como as pessoas normais. Sim, senhora filha, estás a escrever. Quem diria, a minha filha? Orgulhoso. Com muito orgulho. E também era crítico, hein? Dizia umas vezes umas coisas, não, isto não está capaz. Mas era mais em coisas de prosa. E depois houve um desses dias é que ele disse: não leias poesia, não leias, não faças como eu. Dá-me a sensação que o meu pai queria escrever e nunca teve a coragem escreveu. De escrever. E isso... É pena, porque eu só tenho as cartas dele, os recados que eu guardei dele do dia a dia. E tenho muita pena, porque ele tinha tanto tempo. Porquê que não escreveu? Que pena que eu tenho. Aposto que ele ia escrever coisas lindíssimas, porque ele dizia sempre uma frase. Em tudo ele dizia uma frase. Eu te imagino que eu fui ao hospital uma vez vê-lo com o meu filho acabado de nascer, que era para ele conhecer o neto. Ele tinha sido internado uns tempos antes também. E eu fui com o meu filho ao hospital e ele estava irritado com a cadeira de rodas, porque não era a cadeira de rodas que tinham-lhe dado no dia anterior e que não sei o quê. E eu digo: então, mas eu vou já chamar a enfermeira para saber o que é que. Eu queria resolver. Eu sempre quis resolver. E ele, ao fim de ver três ou quatro frases, ele: mas isso não dá? Eu: dá, então, mas eu posso fazer assim, posso fazer andando. E ele olha para mim de sério e diz: queres um mundo perfeito, é? como se fosse uma coisa para desdenhar. Porquê que has de querer um mundo perfeito, miúda? Porquê que has de querer um mundo perfeito? Com quem então queres um mundo perfeito? Que coisa abominável querer um mundo perfeito. Atenção, vais ter de aprender que isso não existe. Para moderar as expectativas. Sim, não é? Se calhar era a intenção dele, era que a Márcia moderasse as expectativas. Então, Márcia, vamos continuar. Passamos do Camões. É muito interessante porque a Márcia trouxe aqui os grandes clássicos, Luís de Camões e Fernando Pessoa. Acho interessante a Raquel dizer que é interessante. Não, é muito interessante trazer os grandes clássicos e depois também as canções, já lá vamos, porque também trouxe coisas novas. E do Fernando Pessoa, escolheu um poema que nem é assim dos mais citados ou que as pessoas conhecem. Que maravilha de poema. Vou-lhe pedir para ler, pode ser? Este poema, quer que leia primeiro e falamos Sim. depois, está bem. Não sei se é sonho, se realidade, se uma mistura de sonho e vida. Aquela terra de suavidade que na ilha extrema do sul. Ai, já me enganei. Não faz mal. Sou péssima a ler. Vou ler outra vez. Sou ótima a ler. A pessoa tem-se mentalizado logo. Não sei se é sonho, se realidade, se uma mistura de sonho e vida. Aquela terra de suavidade que na ilha extrema do sul se olvida. É a que ansiamos, ali e ali, a vida é jovem e o amor sorri. Talvez palmares inexistentes, áreas longínquas sem poder ser, sombra ou sossego deem aos crentes de que essa terra se pode ter. Felizes nós, ali, talvez, talvez, naquela terra daquela vez. Mas já sonhada se desvirtua. Só de pensá-la cansou pensar sobre os palmares à luz da lua, sente-se o frio de haver luar. Ah, nesta terra também, também, o mal não cessa, não durou bem. Não é com ilhas do fim do mundo, nem com palmares de sonho ou não, que cura a alma seu mal profundo, que o bem nos entra no coração. É em nós que é tudo, é ali, ali, que a vida é jovem e o amor sorri. É em nós que é tudo, é ali, é ali, que a vida é jovem e o amor sorri. Que então, delícia. Porquê este poema, Márcia? Para já, é um dos poemas que eu estudei no liceu. Uhum. Só que não tão profundamente como gostaria, mas aqui eu lembro que isso devia ser o quê? Sétimo, oitavo ano. E eu lembro-me de mergulhar neste poema como... Ah, eu percebo o que ele está a dizer. Eu percebo o que ele está a dizer. E sentir uma espécie de clarividência ou de... Uhum. De identificação. E então isto também roça um bocado a ideia do horizonte que eu lhe estava a dizer, da questão do horizonte, não querer chegar ao horizonte, para ter sempre horizonte, não quero chegar ali porque não quero desfazer este horizonte. É bom ter um sonho, é bom. E depois às vezes o que acontece mesmo é que nós vamos fazer as coisas, achamos sempre que é noutro sítio que conseguimos, e não, em nós é que está tudo. Mas esta ideia de que não somos capazes também de apreciar a beleza que os outros conseguem apreciar. Eu lembro-me uma vez numa entrevista da Feist, dela falar deste último disco dela, Pleasure. Como o prazer ser um antídoto para a depressão. E ela fala ali da depressão, expõe-se um bocado, fala da depressão, que é uma coisa que eu acho que as pessoas devem se calhar falar um bocadinho mais, que é para não haver tanto estigma. Uhum, não é? Uhum. Aliás, o estigma é com a própria tristeza, que é aquilo que eu estava a dizer, que achava um bocado contraditório, que é somos muito, um bocado, ostracizamos um bocadinho e estigmatizamos a pessoa que mostra, que revela a sua tristeza, mas ao mesmo tempo apresentamos o fado como cartão de visita. Uhum, não é? Uhum. Que isso é um bocado contraditório. Eu acho isso um bocado contraditório. Era bom que fizéssemos as pazes com isso e nos alinhássemos em que, de facto, a tristeza faz parte da vida, e quanto mais nós a tentarmos evitar, mais ela se vai sedimentar dentro de nós, e aí é que se criam verdadeiras depressões. Não que eu esteja a dizer que haja, que não estou a dizer que não haja depressões do ponto de vista químico, e isso eu não percebo nada, não sei. Sei do ponto de vista emocional. E nessa entrevista da Feist, eu lembro-me dela dizer isso, e de dizer que debatia com um amigo o que era a depressão, e que o amigo dizia que a depressão era a incapacidade de apreciar o pôr do sol. E eu percebi exatamente o que é que ele estava a falar, e acho isso engraçado, porque as pessoas apontam logo o dedo, mas porquê é que não estás bem? Tu, nada se passa de mal na tua vida, se nada aconteceu, porquê que não consegues? Porquê que não estás feliz? se nada de grave, se nada de, o que é que é grave? O que é que é grave? Quem é que também decide o que é grave? E quais são as feridas que cada um pode ou deve ou não sucumbir? Não é? Sim, sim, a balança é uma balança individual, não é? Não pode ser de todo generalizada, não é? Pois não, e depois há aqui esta coisa de... Não, mas se eu estiver numa ilha deserta, isso é que aí é que eu era feliz, não é? Mas não é ali que é tudo, em nós é que é tudo. Por isso é melhor às vezes tratar primeiro do mundo interno e depois sonhar com a ilha deserta. Porque ir para a ilha deserta pode ser com um monte de amigos. Hoje em dia já não queremos ilhas desertas, por favor. Sim. Depois desta pandemia. Quem é que quer ilhas desertas? Agora queremos é conviver quando for possível. Márcia, depois escolheu uma canção também, que tem uma letra da Manuela de Freitas, cantada pelo... uma amiga chamada Maria. Cantada pelo Camané, chamada Ela Tinha Uma Amiga, que é uma canção muito bonita e que tem uma letra muito curiosa. Eu gosto da maneira como acaba a canção. Como não acaba. Ler. Não vai ler? Ai, não me leva mal, mas eu não, prefiro que Raquel leia. Eu gosto tanto de ouvir a ler. Então vamos lá. Eu canto, a Raquel lê. Pronto, então vamos lá. Sim, eu cantar é que não. Então. Nunca sabes. Ela tinha uma amiga chamada Maria, que era quem me atendia quando eu telefonava. Ela tinha uma amiga chamada Maria, a quem ela dizia para dizer que não estava. E quando eu insistia e não desligava, era sempre a Maria que me mentia e me consolava e perguntava o que é que eu lhe queria. Ela tinha uma amiga chamada Maria que nunca sabia por onde ela andava. Ela tinha uma amiga chamada Maria de quem se servia quando me enganava. E quando eu lá ia e não encontrava, era sempre a Maria que me dizia que ela não tardava, que me jurava que ela voltaria. Quando eu ia buscá-la e a gente saía, era sempre a Maria que nos animava. Quando eu a convidava e ela não queria, era com a Maria que eu sempre dançava. E quando eu inventava uma melodia, era sempre a Maria que me aplaudia e ela não ligava. E eu ficava a cantar para a Maria. No cinema, no escuro, quando eu a beijava, ela empalidecia. A Maria corava. Ela não me ligava e adormecia, e era com a Maria que eu conversava e que eu ficava quase até ser dia. Ela tinha uma amiga chamada Maria, a quem ela dizia para dizer que não estava. Até que outro dia, ela me telefonou e eu disse Maria, eu disse, Maria, vai dizer que eu não estou. Ai, que lindo. A sua leitura é incrível, porque eu ainda por cima não consigo dissociar-me da melodia da canção. Mas é um exercício, Márcia, exercício, porque é? Quando nós queremos dizer e não cantar letras de canções de que gostamos e conhecemos, é um exercício difícil, porque a tendência é colar à canção, não é? Mas eu se estiver a ler para dentro... Eu consigo fazer isso. É como se eu conseguisse dissociar aí a voz. Uhum. Mas a ler custa-me mais. Pronto. Então escolheu esta canção, esta letra da Manuela de Freitas, porquê? Diga-me. Ai, por várias razões. Uma delas, acho que é deliciosa esta canção. É escrita por uma mulher. E acho muito importante ver canções escritas por mulheres. Não é a primeira vez que refere esse assunto, essa importância de, quando referiu a homenagem ao Cohen, era a única mulher, também há pouco referiu... Vem outra vez com essa história, vais pedir não, não, exato, é perceber, ou seja, isto é um assunto importante para si, a voz feminina, não é? Isto é um assunto muito importante para mim, porque não é só a voz. Quando eu digo a voz, é sentido lato, não é? Não é só a voz, é o próprio verbo. Sim, é isso que é importante, sim. É importante porque nós temos de ouvir também as mulheres, porque durante muitos anos foram só homens. Como diria uma pessoa com quem eu trabalho, quem gosto muito, durante anos foram só homens e ninguém se questionou. É verdade. E aqui eu tentei fazer uma escolha bem equilibrada e pensei, vou fazer 5 de mulheres e 5 de homens. São 10 poemas, vou fazer 5 mulheres e 5 homens. Teve esse cuidado? Tive esse cuidado, mas depois ultrapassei. Acabei por mandar 6 de mulheres e 4 de homens e pensei, durante anos foi só homens e nunca ninguém se questionou. A maioria foi homens e ninguém se questionou, não é? E o facto é que eu acho que... a importância do verbo das mulheres ou daquilo que as mulheres pensam é muito importante. E se calhar estou a fazer aqui o peso contrário de um barco que está desequilibrado. E isso acontece sempre, não é? Nós temos um barco a desequilibrar ali para aquele lado e vamos pôr o pé do outro e desequilibra para o outro até que se consiga arranjar um certo equilíbrio, não é? E considera que esse barco está desequilibrado ainda hoje, então? Acho que estamos a pôr o pé do outro lado. E eu acho que é importante que é um bocado como a história das canções em português, ou da música portuguesa. Não, não canções em português. Música portuguesa a passar nas rádios. Muita gente contesta, é verdade. Ai, que chatice, agora tenho de vir aqui dizer o que é que eu tenho que pôr ou não tenho. Mas a verdade é que nós temos de equilibrar um bocadinho as coisas. E se não fôssemos tão maus em autoestima como povo, não havia esta questão. Porque nós vamos à Espanha, ou quando eu fui tocar a. Isto é impressionante porque isto depois abre para outras culturas. Eu fui tocar a um festival nos Pirineus, em que as pessoas aplaudiram de tal maneira, eu fui apresentada de uma forma tão elevada, com uma biografia a antecipar o meu concerto, anteceder o meu concerto. Que eu fiquei quase incrédula que estavam a falar de mim. E depois as pessoas estavam tão dispostas a conhecer a música nova que eu expliquei bem este verso, tentei falar no meu melhor castelhano, que sabia umas bases, e comecei ali a tentar explicar, a traduzir a música, que era para as pessoas entenderem, e depois expliquei as palavras em português e as pessoas cantaram comigo. Linda manhã. Como é que elas cantaram aquela. Isso depois deu uma ideia daqui aqui em casa fazer o concerto e terminar com essa música com as pessoas a cantar. Mas porque é que isto acontece? Porque nós vamos na viagem de Barcelona para lá e vamos. Passamos numa estação de serviço e com duas salas, não é? E numa sala está uma televisão a dar um concerto de um espanhol qualquer e noutra sala está um concerto de uma espanhola qualquer. Por isso, eles estão sempre constantemente a ouvir música Deles. deles. E depois acontece outra coisa que depois eu vou recolhendo dados à medida que vou vivendo. E no outro dia fui a um canal de televisão e fui maquilhada por uma rapariga que era de Madrid. E começámos a falar, ainda por cima, porque hoje em dia as pessoas falam imenso que estão a ressacar, não falam com ninguém. Então nós estávamos a conversar e a conversar e a conversar, e ela a dizer que era de Madrid e tal, e não sei como é que fomos parar à questão de, em Madrid, em Espanha, ela vive cá por opção e por gosto há 20 anos ou mais, mas ela concordou comigo em Portugal, quando eu comecei a tocar, pronto, eu fiz o meu primeiro concerto ao vivo com 18 anos. Eram originais meus. Mas a seguir toquei muito em bares. E as pessoas não queriam ouvir os originais. As pessoas queriam era ouvir aquela música que já conheciam. Ah, que toca aquela, toca aquela. Nossa. Isso é humilhação. Mas a humilhação não é para mim contra artista. Isto é uma humilhação à nossa cultura, à nossa língua, ao nosso verbo. É uma humilhação para todos. Aquilo não é uma ferida pessoal. Aquilo é para todos. Então nós estamos aqui a construir. Estamos a construir cultura. Estamos a construir identidade. E ninguém quer ouvir. Querem ouvir aquilo que já foi feito. Querem ouvir a outra da. Querem ouvir a Sheryl Crow. Ou querem ouvir a não sei o que. Aquilo que eu toquei. Eu gosto muito de tocar covers. Mas é isso que querem ouvir. Por acaso, a propósito disso, nasce a garota não. Porque ela não queria. Pediam-lhe. Ah, toca a garota. De Ipanema. Ah, a garota não. Já lá Já vamos, lá que é uma vamos. das É suas uma das. escolhas. Mas é engraçado. E porquê que eu fui parar aqui? Por causa das mulheres. Porque é bom haver um equilíbrio de todas as realidades e não tem de facto havido esse equilíbrio. E quando nós pensamos que estamos a exagerar, não estamos. Eu não ando aqui na rua com o punho em risco a dizer não, as mulheres, não, não, não. Eu faço o meu trabalho, dou o meu exemplo. Isso, mas desde cedo que fui questionada. Eu lembro-me de ser questionada na Sociedade Portuguesa de Autores numa entrevista, que era o Pedro Silva Martins e eu, não sei se o Samuel Lúria também estava presente, com o Henrique Amaro e o Luís Oliveira. E a pergunta às tantas dirigida a mim é: Márcia, porquê é que achas que há poucas músicas mulheres? Porquê é que achas que há poucas pessoas, raparigas, mulheres, a compor em português? Caramba, eu vou ter de responder por isso. Eu é que vou ter de responder por isso. Eu estou a fazer a minha parte. Mas pensando muito. De facto, nós temos uma energia até ali aos 20 e tais, uma energia de expansão, não é? De uma garra. vou fazer isto, parece tudo muito mais muito mais vivo, muito mais fácil, temos uma ligeireza ou às vezes uma ingenuidade, e que é bom porque é um bom motor para pôrmos cá para fora coisas, só que às vezes passa essa hora, passa da hora, e depois o que é que acontece? As mulheres têm filhos, não é? E depois entram noutro tipo de vida e mentalizam-se, pronto, isto, aquilo não era para mim, e por isso acabam por ficar de fora dos catálogos de melhores autores, e isso é pena, porque falta a voz delas, porque não, mas depois os homens é que tratam dos negócios e falam do que é importante, já também há mulheres que tratam de negócios, mas quem é que disse que é importante? Falta o resto. Porquê é que não é importante o ponto de vista feminino? Porquê é que não é importante? Agora, recentemente, por acaso, tomei atenção que há umas feministas, vou dizer assim, que falam muito sobre a menstruação. Eu sempre achei, não é preciso falar sobre isto, mas há tantas. É uma coisa que acontece a todas as mulheres, uma vez por mês, e de facto não se fala nisto. Porquê é que pode-se falar, se calhar é importante falar disto, porque isto é uma realidade. Ou endometriose, que é uma coisa que lixa a vida a imensas mulheres e que as impede de trabalhar. Se calhar isto podia-se falar um bocadinho. E depois, pronto, há outras coisas que são mesmo injustiças, não é? Mas eu nem vou entrar por aí, não vou dar palco a isso. Eu só acho é que eu quero que as mulheres tenham mais voz, eu quero ouvir o que elas têm a dizer, eu quero ouvir mulheres, também quero ouvir esse ponto de vista, senão o mundo fica incompleto. E é uma forma de combater essa incompletude, não é? Também estas escolhas que faz e a voz que traz também na música e a sua postura é um exemplo, não é? Ou seja, é quase, mesmo que não dê entrevistas a falar disso, o facto de fazer a sua carreira como faz e de ser o que é enquanto compositora e letrista também é um exemplo, sim, não é? Sim, mas nisso é que é uma coisa muito boa, que jogou muito a meu favor, que é a minha mãe ser muito feminista e o meu pai ser muito sensível e puxar-me muito para a sensibilidade e as coisas serem um bocado trocadas do meu ponto de vista, porque ali os dois me passaram a mensagem: tu vais fazer o que tu quiseres, para tudo o que há de bom e de mau nessa liberdade, não é? Tu vais fazer o que tu quiseres, tu vais ser o que tu quiseres. Agora amanhã, mas vais ser o que quiseres. Não é por ser isto ou por ser mulher ou não sei o que vai ser menos. Não há cabimento para isso. Sim, era o que faltava, ser menos por ser mulher. Mas que os há. Mas que pero que elas aí, elas aí. Então, a Manuela de Freitas, esta canção que é depois cantada, esta letra que é depois cantada pelo Camané, por ser escrito por uma mulher, mas também pela letra em si, porque a letra acho deliciosa, é tão apúdica, depois que fica pálida. Exato. Ela ficava pálida e a outra é que ficava corada. Atenção, a outra é que vive, não é? Exato. A outra está a palidez. Eu acho uma letra deliciosa e acompanhou-me muito no início da faculdade, quando eu estava nas Belas Artes, e a voz de Camané. Olha, que aqui é ao contrário, porque o Camané é dos poucos cantores que nós consideramos geniais, não é? Além do Carlos do Carmo, que agora perdemos. Geniais masculinos, mas isso também é uma marca, porque as mulheres é que costumam ter a voz do fado, mas não a voz, a sua voz própria. E o Camané tem isso, não é? E o Camané é uma coisa, tem essa singularidade, não é? Sim, sim. O Camané, a gente treme a ouvir o Camané. Passamos para o outro que também trememos a ouvi-lo, brasileiro, Caetano Veloso, assim um grande embaixador da música brasileira. E eu uma... canto esta. Vamos. Ai, vai cantar? Que maravilha, deve, que maravilha. Vamos lá. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que esse acaso assina. Do menino infeliz não se nos ilumina. Tão pouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria-vida era tão fina. E éramos olharmo-nos intacta retina. A cajuína cristalina em Teresina. E depois continua. Assim, tão bonito, tão eu bonito. Eu gosto muito desta Márcia. Canção. Obrigada por ter esta gentileza de cantar assim aqui no podcast, fico muito contente. Eu espero que não ofenda ninguém, é? Era o que faltava. Era o que faltava também. Mas eu gosto de cantar esta música assim em português e enamorei-me deste poema. Eu já conhecia esta canção, mas ela não me falava tanto até eu conhecer a verdadeira história que estava por trás. Lá está. Lá está. E consta que ele conta isto num talk show que por acaso foi postado por uma documentarista que é Petra, esqueci-me, mas eu sigo-a e está lá. E ele conta nesse talk show que ele tinha um amigo que, muito novo, se suicidou e foi visitar os pais, a Teresina, que é no Nordeste, e foi visitá-los e os pais eram espíritas e estavam em paz com a perda do filho. Já tinham aceitado. E ele não conseguia aceitar e estava chocado ainda. Então esta música é sobre o pai. Se existirmos, a que será que se destina? E a rosa pequenina foi o pai que lhe deu. Se por acaso a sina do menino infeliz não nos iluminar, não se nos ilumina, tampouco turva-se a lágrima nordestina. Não vamos deixar que isso. Sim. Porque tudo faz sentido, acaba por ter um sentido, tudo tem a sua lógica, temos de aceitar. Às vezes demoramos um bocadinho a agradecer, mas temos pelo menos de aceitar. Gosta muito do Caetano Veloso? Ai, adoro Caetano. Gosta de música brasileira? Gosto, por causa do rock santeiro, acho eu que entrou quando eu era miúda. E isso é uma diferença, por exemplo, de algumas cantoras, compositoras mais novas, que não tiveram rock santeiro, né? E cantores e compositores não tiveram rock santeiro. Há uma diferença. Sim, o rock santeiro tinha, a novela tinha muitas canções que foram muito marcantes, não é? Foram, ou seja, não tinha só um single ou dois, vamos falar de single como se fosse de uma banda. Sim. Tinha vários, não é? A canção, a novela seguir, deixou. E depois todas as novelas que vieram a seguir, isso tudo nos marcou. A nossa geração de compositores letristas, o Zambujo, o Samuel Luiz. Todos nós sabemos estas coisas, o Miguel Araújo, todos nós sabemos isto de cor. E cantamos às vezes e brincamos com isto. E a seguir a isto ainda veio a Tieta. Pois é. E pronto, e o Caetano fazia parte de uma dessas. Estrangeiro gozador. Pois é. E eu acho que tenho um grande fascínio pela música brasileira desde aí, porque eles tinham também uma maneira de cantar muito descomprometida, que nós não tínhamos. Tínhamos uma maneira muito séria de fazer teatro e tudo isto era muito pesado para mim e acho que ainda existe um bocadinho ainda disso, mas já não na dicção das canções. E por acaso, quando eu comecei a escrever em português, que coincidiu com a altura que fui para a França, porque em França aprendi a falar francês sozinha, não é? Lá me demerdé. Tem um texto sobre isso no livro, sim. E fiz lá umas aulas, não percebia nada, só aprendi porque é que Chantilly se chamava Chantilly. E lembro-me de ficar com tantas saudades da minha língua ou da minha maneira de exprimir, que comecei a escrever em português as canções. Quer dizer, aconteceu aquilo, não é? Aconteceu assim. E ainda bem, porque acho que me exprimo muito melhor. Não que eu tenha alguma coisa contra, também tenho uma canção em francês e tenho imensas em inglês, porque eu escrevi em inglês antes. E não tenho nada contra e nem acho que seja legítimo estarmos aqui a dizer que deve ser em português. Que os cantores devem escrever português, os compositores, sim. O que é que diriam outro, não é? Os fãs de Kings of Convenience, por exemplo, nunca teriam aquela música, por exemplo, não é? Mas lembro-me de tomar noção da dicção das palavras quando estava lá, porque eu tentava dizer alguma coisa aos meus novos amigos franceses, que eu fazia amigos, né? E eles não percebiam nada porque eu não dizia a última sílaba. Ah, que engraçado. Nós comemos a última sílaba, olha, que nunca tinha reparado. Nós comemos a última sílaba. E aprendi isso. Nós comemos a última sílaba. Por isso é que se calhar não se conta a última sílaba. Não é? Só se conta as sílabas tónicas, não conta a última. Mas os brasileiros conseguem e os espanhóis conseguem dizer a última sílaba, porque eles cantam de maneira diferente. Eles têm uma postura diferente em relação às palavras e à música. E acho que aprendi muito com a música brasileira e adoro e ensina-nos imenso. Agora vamos para uma canção. Uma canção, não, um poema. Agora já estamos aqui mais ou menos a inverter a lista que eu tinha aqui, a ordem, porque a Márcia primeiro tinha feito umas escolhas, mas depois fez umas trocas. Agora acho que é esta. Adília Lopes. Um poema em prosa que está no livro Estar em Casa. E eu vou ler. O poema chama-se O Bule. Diz assim: tenho um bule de que gosto muito, que acho muito bonito, mas de repente, do que gostei mais foi de reconhecer a sombra do bule nas costas de uma cadeira, de dar com a sombra do bule. É fácil dizer que lembra uma ave, mas é o que está certo dizer. Essa repentina ave, estou a lembrar um verso, deu-me muita paz. Ao fim da tarde, depois de os amigos se terem ido embora, a sombra do bule fez-me ver como sou feliz às vezes. Porquê este simples. Especificamente, Márcia? Podia ser outro da Adília. Eu tenho poucos livros de poesia, como eu disse, mas tenho os da Adília. Tenho os da Adília Lopes e tenho os da Filipa Leal. E há poesia com que eu conecto muito facilmente. E tem esta simplicidade. Há aqui uma despretensão de uma coisa muito simples que ela está a dizer, que não é tão simples. Lá está também. O Albert Caer tem um bocadinho essa também, essa característica. É preciso ser um ser muito complexo para dar valor à sombra do bule. Mas transmitir isto com a simplicidade que ela transmite, eu acho a Adília deliciosa. E depois há uma coisa que a mim me acontece com os livros de poesia, que às vezes os acho muito densos. Eu não consigo ler muitos de uma vez, consigo ler três, paro. E a Adília não. A Adília é só deliciosa, não é? Mas eu conheci a Adília através de uma conversa para que fui convidada pela Anabela Mota Ribeiro, no Dia Mundial da Poesia. E ela ofereceu-me Estar em Casa. Tinha aquele verso tinha aquele poema do Só gosto das pessoas boas. Pronto, e esse já ficou, não é? Nós depois temos os nossos. Quero lá saber que sejam inteligentes ou não sei o quê. Sexy. Sim, é um sexy. Se não são boas pessoas, não me prestam. E eu acho isso de uma simplicidade quase cortante, não é? Sim, porque é valorizar a bondade, não é? Que é uma característica de que não se fala tanto nos dias correntes. Olha, e que é muito importante, não é? Aí está. Porque não se valoriza nem a bondade, nem a beleza. Que coisa interessante, porque de facto são das coisas mais valiosas, mas alguém optou por dizer que isso eram coisas se calhar de mulheres ou coisas menores, percebe? E se calhar não são. E faz falta a muitos homens. Olha que eu uma vez a brincar com a Catarina Furtado, que quem faz o prefácio deste livro meu, e escolhi a Catarina por causa da sensibilidade dela e também dessa facilidade de comunicação que ela tem. Não que ela não seja uma pessoa densa ou rica de histórias para contar, mas essa comunicação que ela consegue, muito simplificada, percebe? Eu aprecio isso. Eu acho que isso nos abre portas para a sabedoria, para o conhecimento, percebe? E uma vez disse-lhe a brincar, estávamos a falar, ela é muito feminista, e ela estava a dizer qualquer coisa de... das mulheres e da inclusão, e eu disse: mas já viste, os homens é que precisam da inclusão nas fraldas e nos. Eu brincar com ela foi uma brincadeira que eu me lembrei. Eles também precisam de se. Porque isto não é um ataque quando nós nos evidenciamos como mulheres, não é um ataque aos homens, é um ataque ao machismo. E eu adoro um homem que inicia esse ataque. É como com o racismo sermos nós brancos a denunciar, ou nós brancas a denunciar. Adoro um homem que inicie esse ataque ao machismo, não é? Sim, portanto... exato, adoro, porque acho que é um papel muito importante dos homens, porque eles também sofrem muito com isto. E no livro do Walter, neste Contra Mim, isso aparece muito claramente ali, descrito, um homem muito sensível que sofreu em criança. Não havia espaço para a sensibilidade dos homens. O homem não chora, não é? E eu tento com o meu filho permitir-lhe essa expressividade que ele tem, essa sensibilidade que ele tem, e não há cá esses dogmas. Ainda bem que isso está a terminar, ainda bem que isso está a desaparecer. Está a desaparecer. Mas não desaparece por si, a questão é essa, não desaparece por si. Também gostava que desaparecesse por si só. Ah, tchau. Não. Primeiro temos de identificar o problema, não é? Isso é como uma pessoa que tem de curar uma ferida interna ou uma ferida externa. Primeiro tem de identificar onde é que está a ferida, depois é que vai buscar o tratamento e vai-se tratar e depois é que passa a ser saudável. Estamos num processo, não é? É Estamos um num processo, processo. sim, mas muito melhor agora, muito melhor. Muito melhor. Ainda nesta lógica do assunto de que estávamos a falar agora, porque a Márcia há pouco deu aqui o toque deste nome, da garota não, Expliquei um bocadinho, é explicou, verdade. não é? Que é de facto da Cátia Mazari Cátia Oliveira. Mazaria Oliveira. Cátia Oliveira. Mazaria. Eu gosto imenso do nome dela. Na verdade, eu acho. Eu não sei se ela vai ouvir isto, mas vou-lhe dizer para ouvir. Eu acho que no futuro ela será Cátia Mazari, que é muito mais interessante do que qualquer coisa que diga não. Eu sou pela afirmação. E acho que a Kátia é uma das escritoras de canções e de compositoras de canções mais brilhantes agora deste momento. Mas atenção, há outras que eu conheço, só que ainda não conseguiram passar. Eu vou ouvindo, há umas que me mandam umas coisas, há coisas que, claro, não são tão brilhantes, mas há coisas brilhantes que eu ouço. E ainda não estão editadas, e eu penso: bem, esta miúda vai ter 3 anos para fazer isto, ou então, sabe? Isso é muito frustrante porque é, sei lá, é know-how, é disponibilidade financeira, e isso é muito importante, disponibilidade financeira para realizar esses sonhos. E se calhar era bom haver uma bolsa para miúdas poderem fazer isso. Há bocadinho eu estava a contar a história da maquilhadora, porque ela me estava a dizer que em Madrid os miúdos começavam a fazer música e iam logo mostrar ao departamento não sei do quê, deixavam lá a maquete para. Eu própria vivi em Barcelona só 6 meses. Realizei um documentário e dei um concerto na Casa Portuguesa e tive cobertura, Mediática. tive da TVE das duas vezes. Isso é impressionante. Isso é dar logo, valorizar logo. Sim, Parece que temos claro. algum medo aqui de valorizar. Não, não se vai agora criar expectativas. É um bocado. Não querer criar expectativas falsas, não é? Não vá a Sim. pessoa se decepcionar. É, somos muito defensivos, isto é que é. Em termos de povo, somos muito defensivos. Bem, não vá agora a miúda criar ali falsas esperanças E achar que. e achar que até vá lá alguma coisa. Por favor, todos nós valemos alguma coisa. Se A calhar. Márcia, em relação a isso, de todos nós valermos alguma coisa, disse numa entrevista algo que também me pareceu interessante. E já não sei a propósito de quê, mas acho que era de música, de músicos de que gostava, que tinha a ver com esta ideia de. A Márcia disse qualquer coisa como: tudo o que for genuíno, eu gosto. É verdade. E a autenticidade é que nos. E portanto, quando agora está a dizer, por favor, toda a gente tem alguma coisa, ou seja, também cruza com esta ideia, não é? Se, Sim. quando diz que se for genuíno, gosta, quer dizer que procura na cultura, já não vamos falar só da música, na cultura e nas coisas que procura, de que procura rodear-se, procura esse lado mais Mais autêntico. autêntico. Sim, acho que é o que nos atrai nas pessoas. Porque a mim não me interessa nada conhecer uma pessoa que esteja super bem vestida, quase a citar a Dília, mas que esteja super bem vestida, sabe, falar pomposamente e não me diga nada de jeito e de verdadeiro. A verdade interessa muito mais. Ah, que verdade! A verdade subjetiva dessa pessoa, não é a verdade absoluta dos factos e dos números, não é essa coisa. Interessa-me que a pessoa seja o mais genuína possível. E que a sua arte, seja ela qual for, seja o mais genuíno possível. Isto não significa que eu acho que toda a gente tem talento para fazer música, que toda a Sim, gente tem talento para obviamente, escrever. claro. Eu acho que depois o meio tem de ser trabalhado. Porque nada. Nós falámos aqui do meu livro ao início e naturalmente ele demorou 6 meses a ser concretizado, mas as músicas estão lá dentro, têm mais de 10 anos. Alguns dos poemas têm a escrita que lá está foi o resultado de escrita, escrita, escrita, escrita, e ainda podia fazer melhor. Eu sei que isso não está terminado, é como um desenho pode nunca terminar, e um poema também, e uma canção também. Nós decidimos largar. Mas acho que as pessoas têm de trabalhar muito, muito, muito para chegar a um tipo de expressão. Agora que toda a gente tem qualquer coisa de único para contar, tenho a certeza. Ah, isso tenho a certeza. Eu tenho muita curiosidade nas pessoas. Na infância, porque é que ela pensa assim, porque é que aconteceu, o que é que terá acontecido daquela. São livros para mim. Eu perco muito tempo a ler pessoas, a ler as pessoas, ou a conversar com elas, ou então a ler livros autobiográficos, histórias de... Mas eu também sou muito ligada ao documentário nesse sentido. Uhum. Lá está, se calhar o documentário é uma procura da tal verdade. Uhum. Esta canção, esta letra da Kátia Mazari, diz-se Mazari? Como eu é que devemos que dizer? Mazari Oliveira. Nós falamos muito, eu e ela, mas por mensagem nunca nos conhecemos nunca, pessoalmente. Nunca se conheceram. Eu diria Mazari. Mas pronto, Kátia Mazari Oliveira, conhecida por A Garota Não, tem aqui uma letra, quer ler, Márcia? Um bocadinho, se calhar não, deixamos não, a não, dica. Não. É grande, eu vou ler um bocadinho então. Ou se calhar. Bom. No dia do teu casamento, não fez chuva nem fez vento, fez o sol mais radiante que eu já vi de tão brilhante. Tu eras felicidade, e se te falar com verdade, no dia do teu casamento era eu toda desalento. Quando foi que foi o dia que de nós só eu queria chegar à tua casa antes da noite, chegar à casa antes da noite, subir voando a moraria? Quando foi esse momento que de fome, frio e sede e tantas noites ao relento nos morreu o sentimento? Mas ficar assim, só tua amiga, é tão bonito. Mas dói-me o braço esquerdo, a perna e a barriga. Fui de cabelo comprido e no meu melhor vestido, no dia do teu casamento, bebi só de arrependimento. Porque dei o bom e o mau, e como se isso fosse errado, foste em busca da princesa, deste o caso por arquivado. Antes fosse mais calada, menos louca e perturbada, antes não mostrasse tanto, mas dormia o meu santo. E eu, sem ter proteção, nem medi o coração, dei-o todo logo ali, e ao dar tudo, só perdi. Mas ficar assim, só tua amiga, é tão bonito, mas dói-me o braço esquerdo, a perna e a barriga. No dia do teu casamento, fingi bem, e tão de dentro, que até eu quase acreditei no meu próprio fingimento. E as palavras que te disse, como de melhor amiga, meu coração, são o melhor, não faço manha nem intriga. E o que continha, não sei, na lágrima feliz que soltei, ao ouvir o sim tão claro, igreja fora amor tão raro. Dilacerou-me dentro o peito, só não morri por não ter jeito para dramas nem tragédias, ora, um brinde às comédias. Mas ficar assim, só tua amiga, é tão bonito. Mas dói-me o braço esquerdo, a perna e a barriga. Mas ficar assim, só tua amiga, é tão bonito. Mas dói-me o braço esquerdo, a perna e a barriga. Acho isto delicioso. É uma canção de um amor não, que não terminou bem, não é? Depois, mas termina. Eu acho aqui tão importante esta coisa de, para já, eu acho bonito as referências dela, porque aqui para mim há uma referência do Sérgio Godinho, uhum. Isso foi como prendeu a canção. Uhum. Só tua amiga, dói-me o braço, a perna e a barriga. Eu diverti-me quando ouvi isto, eu senti-me divertida. Isto diverte-me. Exato. Isto diverte-me. E achei muito bonito, prendi nessa letra por causa disso. Dessa canção do dá-me o joelho, dá-me parte do antebraço, parte interna da barriga. Mas achei engraçado ela dizer isso, porque ela está a somatizar. Isso é uma coisa muito feminina, uhum. essa coisa de somatizar a dor, não é? Então agora dá-me o braço, isto é muito bonito, mas dói-me aqui, dói-me no braço, dói-me na perna, dói-me na barriga. E depois ela cita também mais ou menos pessoa, não é? O fingimento, sim. Mas eu acho mesmo, e também o grito claro, aquele sim claro pela igreja, não sei porquê, eu vou para o teu admira com a igreja, vou logo para aquele sim da igreja. Mas acho muito bonita esta postura da Kátia como escritora, porque ela já tem outra canção, que é o Adamastor, em que ela dá esta dica do chama-me louca, porque... Mas isto, a loucura que vês, não é bem isto que ela diz. É dor e nada pouca. Olha-me nos olhos e diz que sou louca. A loucura que vês em mim é dor e nada pouca. Eu acho isso impressionante, ela assumir esse lado de continuar a dizer que vá, chamei-me louca. Acho isso provocador, provocatório. Tá, e é importante ouvir uma mulher, porque não há nenhum homem que diga isso. Muito bem. De uma mulher para outra. Vamos aqui terminar com duas mulheres. Carminho e uma canção chamada Contra a Maré. Quer ler, Márcia? Não. Não? Não, não quero. Ai, meu Deus. Nem pensar fazer isso a esse poema. Então vamos lá. Não se importa de ler? Não, claro que não. Então eu também estou cá para isso. Eu também vim para isso. Eu remo contra a maré de dia, quase que perco o meu pé. Podia, uma forma de evitar o dia, andar de noite ao luar, podia. À noite, por entre as sombras, correm os rios, as ondas. Sou como peixe e flutua um feixe de lua, para que não te escondas. Gosto do amanhecer com calma, mas quero o chapéu de sol para a alma. O meu canto não se faz nos dias, é a claridade a mais, sabias? À noite, sob as estrelas, bailam as luzes, vem vê-las. Sou como a sombra ladina, feita à bailarina, que dança com elas. É muito bonito. Eu gosto, já gosto muito desta canção e acompanhou-me no dia em que eu fui dar à luz o meu segundo filho. E ouvi-la no carro. Mas aqui o que eu destaco na Carminho é, tal como a Amália, não, eu gosto muito das nossas intérpretes de fado, imensas, eu gosto de imensas intérpretes de fado que nós temos. Mas a Carminho distingue-se aqui de uma coisa, que é estar a escrever a sua própria letra, se bem que não é única, mas escreve aqui a sua própria letra com um rigor. Para mim, eu não gosto de dizer ah, é melhor, ou qual é que é melhor e qual é que é não sei o quê. Mas digamos que a Carminho tem um certo rigor que é raro aos mais rigorosos. É raro, em geral, no meio da música. E aqui vê-se neste poema. Para já, ela está a expor o que é importante para ela. Não pode ser só a luz, porque nós falamos das trevas, nós falamos da noite. E isto é, eu gosto da luz e gosto de amanhecer com calma, mas eu tenho de ter uma certa proteção de tanta luz, porque senão o meu canto não serve. E esta noção de missão é uma coisa que eu vejo muito na Carminho, assim de fora, como ouvinte. E depois o rigor das sílabas métricas. Mas ninguém vai fazer isso hoje em dia. Quer dizer, eu noto, estão ali 9, 9, 9, 9, 9, 5, 5, 5. Quer dizer, 7 mais 2, 7 mais 2, porque ela depois conta. E chega aqui e diz: é a claridade a mais, sabias? Porque faltava-lhe uma para as 7. Acho isto delicioso, ver esta obstinação que é muito produtiva para. E também trabalho de oficina, não é? Sim, Que ela tem. isso, exatamente. Também esta obstinação pela escrita, pelo fado, querer manter uma certa integridade, uma certa postura, e como mulher sinto-me muito bem representada pela Carminho no mundo da música. Já que falou da forma como a Carminho escreveu esta canção, Não discuti isto com ela, atenção, eu só sim, claro, contei mas e já que reconheci. comentou, eu li em entrevistas suas que a Márcia não tem um método fixo de trabalhar as suas canções, tanto pode surgir a letra, mas muitas vezes escreve, tem a melodia e depois encaixa a letra. Tem estas preocupações formais, métricas, digamos assim, ou é uma coisa mais solta? Sou muito mais solta, mas acontece-me tirar a limpo quantas sílabas é que estou a fazer, porque sei perfeitamente que alguma coisa não está a bater certo. E então não vou lá contá-las, ai, esta 35, mas por exemplo, a Pele Cai em Mim, que foi a minha música mais ouvida até hoje, tem ali, acho que é 7 ou 8 ou 6. E eu não as contei de propósito, mas a melodia vem. Depois acontece-me outra coisa, como por exemplo aquele livro para as correntes de escrita das Penélopes. Eu tinha de escrever um poema, tinha de me colocar num lado ou outro, que é um desafio para mim. Eu adoro esses desafios, porque eu escrevo muito sobre mim. Uhum. E por colocar-me num lado ou outro, e recebi uns convites que me fizeram isso ultimamente, o que é algum ensinamento a vir daí, não é? E, por exemplo, nesse desafio eu escrevi texto, e comecei a escrever e contei as sílabas e acertei com as sílabas, porque para mim foi uma forma de me ajudar a criar limites, porque às vezes é bom ter limites para fazer um poema. Por exemplo, agora há pouco tempo ouvi a glosa e creio que foi o Martim Sousa Tavares que falou consigo sobre uma glosa. Sim. E eu fui lê-la várias vezes e pensei, ah, que exercício tão engraçado. Quando tivermos limites desse género, vamos escrever muito mais. É muito interessante ter esse tipo de... Talvez tenha sido um poema da Margarida Valdegato, que exatamente, é um soneto, não é? É isso, exatamente. Exatamente. Não sei se é um soneto, mas é um poema da Margarida, que tem até um mote inicialmente, exatamente, não é? Tem um mote e depois, exatamente, depois continua. Sim. E eu achei um exercício muito engraçado e acho que é engraçado fazer esse tipo de exercícios se quisermos estimular a criatividade quando é preciso. Até hoje ainda não precisei. Só nesse poema, por exemplo. Mas não precisei para as canções. Porque isso é engraçado, e ainda sinto que tenho... Quer dizer, eu tenho fase em que penso, ah, e agora? Não tenho nada para escrever. Epá, se não tens nada para escrever, não escrevas. Eu não faço por ter alguma coisa para escrever, eu escrevo por necessidade, é ao contrário. Às vezes há pessoas muito queridas que me dizem assim, ai, tu cantas tão bem, adorava saber cantar como tu. Ou pintar, ai, que desenhas tão bem, eu ouvi isso durante a minha vida inteira, epá, não tenho jeito nenhum, adorava ser como tu e conseguir fazer. E eu perguntei sempre, para quê? Para quê? Cada um faz aquilo que tem de fazer. Eu só escrevo canções porque eu tenho de escrever. Eu não preciso escrever canções a não ser para me sentir feliz. Eu tenho de escrever. Agora ninguém me obriga a escrever. Vou fazer porque é como tirar um curso superior. Eu é que quis lá estar. As pessoas diziam imenso isso. E no meu caso era mesmo verdade. Porque ninguém na minha família tinha tirado um curso superior. Não era suposto eu tirar um curso superior. E eu quis tirar, as pessoas dizem, vocês estão aqui porque querem. Sim, eu sei. Porque ele tenta sempre dizer isto. E as canções? Acontecem-me as canções, não é que eu não me esforce para as trabalhar ou que. Mas eu não faço um disco porque agora tenho. Não tenho esse contrato que me diga que eu tenho de fazer um disco. Nem ninguém me disse que eu tinha de fazer poemas. Já os tinha quando me convidaram para fazer a edição. Uhum. Não faço por. Faço porque tenho de fazer. Para ser feliz, como disse há pouco, faço porque me faz feliz. Márcia, terminamos a sua lista com um poema da Filipa Leal, de quem já falámos. Que eu adoro. Adoro esse poema. Então, quer ler? Posso tentar. Então vá, vamos lá. Obrigada. Avó Dores. A minha avó paterna, mais para o fim, ia à casa de banho de noite sem acender a luz. Sempre sem acender a luz. Os filhos zangavam-se que ainda partia uma perna e depois, quem é que a atura? Os filhos achavam que a minha avó era forreta, que era para poupar que ela andava às escuras. Pensavam que era avareza, que era para poupar na luz. Não era. Ninguém lhe perguntou. Nunca ninguém pergunta nada a ninguém, nada que valha, sobretudo nas famílias. E também nos governos. Um dia perguntei-lhe eu. Conhecia-a mal, mas perguntei. Enchi-me de coragem e perguntei. Oh, avó, a avó anda às escuras porquê? Ainda parte uma perna. Mas não, aos 80 e tal anos, já se sabe o caminho para a casa de banho de cor. Ninguém tinha pensado nisso. Mas é porquê? É para poupar na luz. Não era. Era para ser habituando à morte. Não fui eu que inventei. Foi mesmo o que me disse a minha avó paterna. É para me ir habituando à morte. Mas já vi, enganei-me ali. Não faz mal. Gosta muito deste poema, porque é Márcia? Ai, acho delicioso o despretensiosismo do poema, de falar da minha avó paterna e da frase de nunca ninguém pergunta nada a ninguém, que vale a pena, nem nas famílias, nem nos governos. Concorda? Concordo. Lá está. Nunca ninguém se lembra de comunicar e de matar o equívoco, não é? E o mal-entendido. Nunca ninguém se lembra de pensar o que é que será importante para as pessoas viverem mais felizes. Ai, não, o PIB. Até a poesia. É, são corta-matos para um certo entendimento e uma certa felicidade. E aqui era só perguntar. E ela teve coragem e perguntou. Mas este poema, ainda por cima, influenciou-me imenso. A Filipa não sabe isso. A Filipa Leal é que me enviou o poema, porque ele não está editado, acho que ainda. Em livro. Mas este poema, porque eu li, creio que numa publicação dela qualquer, influenciou-me imenso para escrever o poema da minha tia-avó. Porque é só deixar fluir a história. E acho isso muito engraçado. Eu não sei, se calhar. Uma certa naturalidade, não é? Sim. Uma certa naturalidade. Eu espero que ela não se importe de eu me ter enganado aqui nos aos 80. Claro que não se importa. Márcia, não queria terminar sem lhe perguntar sobre o próximo disco, porque sei que o está a trabalhar, não é? Agora que... Agora vamos ver. Eu não sei como é que as coisas vão, vão correr em termos de edição e tal, mas já estou com as mãos na massa. Está contente? Estou feliz, o que é que muito pode feliz. Dizer? O que é que pode dizer? Posso dizer que é um disco produzido por mim, e só isso já me dá um prazer enorme, porque finalmente será um disco que eu imagino totalmente, e vai ser concretizado aquilo que eu imagino. Que bom. E isso é bom. As canções já foram escritas todas ao longo dos tempos, já deitei algumas fora, porque já selecionei algumas que não vão entrar, e já estamos na parte de fazer os arranjos todos juntos, já com os músicos. E isso é uma alegria também, porque estes tempos nos confinaram totalmente à solidão. E eu estou um bocado farta disso. Quero a energia, dos outros. Da partilha, não é? Sim, estávamos a brincar há bocadinho com a história da Ilha Deserta. Eu sempre pensei numa Ilha Deserta. Hoje em dia não quero estar numa Ilha Deserta sozinha. É bom ter os outros, é bom dar valor aos outros, ouvir os outros e esperar estar com os outros e conviver com os outros. Eu acho que isso é muito importante. Muito obrigada, Marta, gostei muito de conversar consigo e de a conhecer melhor. Antes mesmo de terminar, vou-lhe fazer uma última pergunta. O que é que, pessoalmente, não vamos falar da Márcia compositora e letrista, o que é que, pessoalmente, o texto poético lhe dá? Compreensão. Quando eu escrevo ou quando eu leio? Quando leio, como leitora. Porque o meu pai estava enganado. Eu acho que faz muita falta ler. Dá-me um conforto, que eu acho que se calhar algumas pessoas sentem nas minhas canções. O conforto do entendimento. O conforto de alguém mais procurar ou anotar aquele sentimento naquela altura. Anotar aquela situação. Existe para mim muitos poemas em prosa, em algumas frases. Claro. É isso que me dá. Acho que às vezes dá-nos espaço para a tristeza ou para um sentimento. Depende da leitura que quisermos fazer, não é? Depende do autor ou da autora que quisermos ler. Mas eu gosto desse entendimento. É como. Agora, pondo isto em imagens, como eu às vezes faço com os meus músicos para conseguir concretizar as minhas canções, é como se houvesse uma nuvem muito grande, com muito ar, onde podemos respirar, e nós conectamos com essa nuvem, ou vamos lá para dentro. Quanto mais leituras fizermos, ou quanto mais entendermos aquilo que outra pessoa está a dizer, porque nos identificamos, e há um entendimento, é essa identificação, é saltar para essa nuvem. Depois podemos ir mais à frente ou ficar cá só à superfície, mas é esse prazer que me dá, é saber que estamos lá, muitos de nós estão lá. Bela imagem para terminarmos a nossa conversa. A poesia dá-lhe esta sensação de ir para dentro de uma nuvem. Márcia, mais uma vez, muito obrigada. Foi um prazer. O podcast do Poema Ensina a Cair voltará em breve para continuarmos a falar sobre poesia. Este episódio teve a produção de João Martins e música de Mário Laginha.